Shalom, shalom, graça e paz. Sou o pastor Dagoberto do canal Buscando a Deus. E vamos continuar com a leitura do nosso livro A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcon. Leitura autorizada pela editora BV Books. Nós estamos lendo Quebrando Correntes, capítulo 2. Capítulo 3. E nós estamos na segunda parte do capítulo 3, no áudio 5, parte B. O subtítulo: Quebrando as Cadeias da Educação. Existem correntes criadas pela criação que recebemos. Elas são resultantes de nossas escolhas e tendem a encaixar-se em três categorias distintas. A primeira é exemplos dolorosos. Você pode ter tido um grande pai, respeitado, admirado profundamente. Mas se for como a maioria dos homens, você tem vividas memórias de exemplos pecaminosos e coisas que seu pai lhe fez ou disse ao longo dos anos. Se fosse você com outra pessoa, não seria algo tão significativo, mas por ter sido seu pai, feito e dito pelo seu pai, foi devastador na sua vida. Para ele, aqueles momentos provavelmente não foram tão pungentes, foram apenas atos de negligência, corriqueiros ou raiva, que vieram, passaram e formaram rapidamente e que foram rapidamente esquecidos. Mas para você, foram momentos cruciais, decisivos, dardos venenosos que atingiram seu coração, te deixando magoado e confuso. Você tem revivido esses segundos terríveis em sua mente inúmeras vezes e ainda pode descrever com detalhe as emoções que sentiu depois. Ou você pode ter sido magoado mais pela ausência do seu pai porque por suas palavras duras e pelo abuso. O que você pode descrever é um vazio, as necessidades não supridas e as perguntas sem respostas que ele deixou na sua vida. Mas independente de tudo, você tem sido injustiçado de alguma forma. Todos nós fomos. Mas não se trata disso. A questão é: você vai permitir que isso te impeça ou te ajude? Você vai deixar a amargura te amarrar em uma cadeia de erros do passado dos seus pais? Nas suas emoções do presente, limitando sua habilidade de andar em liberdade no futuro? Porque é isso que ela faz. Falta de perdão nos prende ao passado. Raiva mal resolvida se forma um câncer que envenena o coração. É como todos os tipos de câncer, esse deve ser atacado e eliminado. Deus quer que você entregue toda a injustiça, mágoa, raiva e confusão do seu passado a Ele, para quebrar as correntes e para perdoar não apenas o seu pai, mas qualquer um que te ofendeu. Sabemos da resistência de nosso coração, que o nosso coração sente em relação a essa ideia. Por isso, lhe parece injusto, porque aqueles que o magoaram não merecem o seu perdão. Mas ninguém merece ou conquista o perdão, pois ele deve ser concedido. O perdão de Deus conosco, por exemplo, não é baseado em fatos que merecemos, mas em sim em sua misericórdia pelo pagamento da dívida de Cristo na cruz. E temos que perdoar como Deus perdoa. Efésios 4, versículo 32. Completa, total e gratuitamente. Se não perdoamos, vamos constantemente permitir que o passado nos atrapalhe, magoe e influencie. Mas quando perdoamos, somos livres da escravidão e o processo de cicatrização se inicia. Você se posiciona, faz crescer a sua fé e torna-se o pai que gostaria de ter sido. Amargura não resolvida é pecado. E ele vai distorcer a sua própria paternidade. Ela vai te transformar em um homem que você não gostaria de ser, mas a liberdade resultará em renovação, em vez de mais sofrimento e mágoa. E quanto se agarra à amargura, você se mantém no assento do juiz, tendo toda a responsabilidade de fazer justiça com aqueles que te ofenderam. Mas ao escolher o perdão, você só não usufrui dos frutos que aprazem ao Senhor, mas também passa a confiar a Ele o papel de juiz capaz de julgar perfeitamente qualquer pessoa que se ofendeu. Você permite que o trabalho seja dele e não seu. Assim você pode seguir em frente com a vida sem todas as dores de cabeça associadas à amargura. Novamente, não estamos dizendo que o perdão é uma coisa fácil, pois não é. Para perdoar é preciso ser nobre, corajoso. Mas hoje Deus pode lhe dar a graça de perdoar se você antes reconhecer a necessidade de fazê-lo e depois orar pela vontade e pela capacidade de abrir mão do seu passado doloroso. Mas isso não precisa ser complicado. Você pode trazer os seus direitos à tona, reconhecer que estava errado e do fundo do coração orar: Senhor, eu perdoo, para em seguida viver a descoberta. É como tirar o freio espiritual. Esse é o poder do perdão. Quebre essa cadeia de amargura. Segundo exemplo, mentiras. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. E devemos reconhecer que assim como a verdade nos liberta, a mentira nos aprisiona. Após acreditar nas mesmas mentiras que o seu pai acreditava, você também vai estar ligado a elas. Mentiras sobre outras raças, por exemplo, podem levar ao racismo. Mentiras sobre Deus podem levar à rebelião e ao agnosticismo. Mentiras sobre nossas origens como seres humanos e nossas responsabilidades morais pode levar a uma vida de depreciação, vaidade ou de hedonismo destrutivo. Mentiras podem levar-nos a temer e a desistir, mesmo quando não há nada a temer. Se um ladrão te convence de que a arma dele de brinquedo é uma arma carregada, talvez você tema se render, mas quando na verdade isso não é necessário. Mas para cada pai com raiva que diz ao filho: você não serve para nada, Deus, o pai, diz: eu te amo profundamente e tenho um grande propósito para a sua vida. Para cada nome degradante que um pai imprudente chama seu filho, Deus diz: você é de valor inestimável, único e especial para mim. Para cada mentira que diz que você precisa pecar, se prostituir ou alimentar seus vícios para sobreviver ou ser feliz, Deus diz: eu vou cuidar de você. Nunca vou deixar você e vou atender todas as suas necessidades. Podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, e Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Apesar de toda mentira que você ouviu, Deus tem uma verdade contrastante que pode te libertar. Mas ela não te libertará se você apenas ouvi-la e entendê-la. Você deve se apegar a ela e acreditar sinceramente, rejeitando tudo que pareça contrário, superficial, e desfazendo-se das opiniões que façam acreditar no contrário. Se Deus é nosso Pai, você pode contar com o Espírito para te fazer enxergar e te iluminar com a sua verdade. Ele a fará queimar em seu coração enquanto você lê a Bíblia, tomando conta do seu pensamento, te fazendo viver em obediência e te deixando continuamente alinhado com essa grande realidade. Assim, peça para Deus revelar as mentiras que você acreditava no passado e para Ele te ajudar a substituir cada uma pela verdade dEle. Ao estudar suas palavras, procure memorizar versículos que te posicionem contra qualquer mentira que você antes acreditava. Ao descobrir uma mentira que ainda influencia seus pensamentos, expulse-a e se recuse a deixá-la voltar, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5. Quebre esse poder não apenas em sua própria vida, mas na vida dos teus filhos, enquanto ensina a verdade de Deus para eles. E como terceira categoria e última, tradições seculares. Tradições de família podem ser uma ótima forma de honrar o passado e unir as famílias em celebração. Mas nem todas as tradições são boas. Tradições familiares más e filosofias culturais distorcidas podem lhe prender se você não tiver cuidado. As Escrituras nos admoestam: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Colossenses 2, versículo 8. Não é porque todos em sua família sempre acreditam ou fizeram algo que não pareça certo, ou só porque é uma atividade popular em sua cultura, que Deus vai aprovar ou querer que você siga. Jesus surpreendeu algumas pessoas à sua volta, perguntando-lhes: por que transgredistes vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Mateus 15, 3. Algumas tradições são boas, saudáveis, divertidas e propícias à edificação da fé e permanência das memórias. Algumas, por outro lado, são claramente pecaminosas, tolas e vãs. outras geram fardos desnecessários à sua família. Algumas tradições culturais indicam que a adolescência deve ser desperdiçada ou que é permitido ser sexualmente imoral enquanto se é solteiro. Ou que certos feriados não são oficialmente celebrados a menos que você se empanturre e se embriague de álcool. Algumas igrejas tradicionalmente rejeitam pessoas de outras raças. Algumas famílias tradicionalmente brigam por tudo. Outras esperam que os filhos casados sejam mais leais aos pais do que ao cônjuge. Mas um homem de decisão não mantém uma tradição viva apenas porque sempre foi assim. Ele não se curva às coisas lendárias sem questionar o que é certo diante de Deus e bom para sua família. Ele não a segue passivamente só porque está preocupado com o que os outros possam pensar ou dizer. Os homens disjuntores usam as escrituras e a sabedoria para definir e filtrar. Eles refletem cuidadosamente se a fidelidade às tradições vale a pena, discernindo quais honram a Deus e quais tentarão persuadi-los a pecar. Muitas tradições podem coincidir perfeitamente com o que a palavra de Deus vem estimulando o tempo todo. Mas quando isso não acontece, o disjuntor de corrente conduz com coragem e traça um rumo diferente, levando seus filhos aonde ele acredita que seu Pai Celestial quer que eles vão. E assim surgem novas tradições para substituir as más, e surgem fortes impulsos para as gerações vindouras. Agora nós estaremos lendo o subtítulo Quebrando Correntes pela Oração Estratégica. A oração é poderosa, pois é uma conversa humilde, honesta e respeitosa com Deus. E o homem que quebra correntes deve aprender a se tornar um intercessor, um homem que mostra sua dependência verdadeira em Deus ao travar batalhas em oração, tanto para si mesmo quanto para sua família. Quando um homem intercede, como muitos grandes homens da Bíblia fizeram, Esdras, capítulo 9, de 5 a 15, Neemias, capítulo 9, Jeremias, capítulo 14, versículo 19 a 22, ele se põe exatamente onde o mal e os problemas estão surgindo e ora para Deus intervir mostrando misericórdia. Assim como Abraão intercedeu por Ló em Gênesis 18, dos versículos 16 ao 33, e Moisés intercedeu por Israel em Números 14, do 11 ao 19, você deve se tornar um intercessor que ora em nome do seu casamento, dos seus filhos e dos seus netos. Um homem de oração pode causar um grande impacto. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Quando o jovem rei Josias leu a palavra de Deus pela primeira vez, ele percebeu que sofreria com a sua nação por causa dos pecados de seus pais. Com isso, ele disse para seus sacerdotes e servos: Ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito, 2 Reis 22, versículo 13. A história nos conta que Josias quebrou correntes com muito poder. Ele buscou a Deus e removeu tudo que desonrava ao Senhor no reino. Devido à sua intercessão, Deus o abençoou poderosamente e reteve sua ira durante aquele reinado. Intercessores quebram cadeias. Eles reconhecem abertamente o pecado do passado e pedem para Deus mostrar misericórdia em relação aos seus casamentos e filhos, realinhando seus propósitos com os ensinamentos e orientações que vêm da sua palavra. Jeremias lamentou: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Depois ele orou: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Lamentações 5, versículo 7 e versículo 21. Você também pode pedir agora para Deus começar o processo de livramento da sua família contra o mal e para Ele restaurar vocês. E Deus, aquele que mais quebra correntes, não desaponta nenhum homem que vem a Ele com fé. Outro subtítulo: consciência pela consagração. Quando as cadeias são quebradas, é importante manter-se livre. Uma coisa que nos ajuda é o conceito bíblico de consagração, que significa purificar-se de algo e depois dedicar-se a Deus. Fazer isso significa livrar sua vida e seu lar de quaisquer impedimentos ou más influências, entregando-se e entregando sua família nas mãos dele. O homem faz uma declaração poderosa quando ele diz: Deus, dedico a minha família e tudo o que tenho a ti. Eu te entrego completamente meu casamento, meus filhos e bens, e peço que o Senhor nos use para a sua honra. Como parte desse processo, se há influências em sua casa que desonrem a Deus ou que afastam você e a sua família dele, pense seriamente na possibilidade de removê-las. Assim como os fiéis em Efésio fizeram, nós podemos ver em Atos 19, 18 a 20, Jesus disse para jogarmos fora qualquer coisa que cause pecado. Mateus 18, 7 e 9. O escritor de Hebreus disse para nos livrarmos dos pesos que nos rodeiam. Hebreus 12, 1 e 2. Peça para Deus te mostrar o que significa para a sua família, pois isso determinará o ambiente ideal em que sua obra pode assumir controle e mudar corações no futuro. Como um pai que pretende guiar a sua família em direção à fé em Deus, você não pode permitir embaraços no caminho que ele quer traçar por meio de você e do seu legado. No Antigo Testamento, quando o rei Ezequias subiu ao trono após a morte de Acaz, ele consertou o templo de Deus que seu pai perverso tinha difamado e profanado. Então ele jogou fora estátuas feitas por homens e restabeleceu o culto a Deus como ponto central da sua liderança. Ele disse aos sacerdotes: santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Está em 2 Crônicas 29, versículos 5 e 6. Ezequias fez um novo compromisso com Deus, declarando que sua geração daria uma direção diferente às coisas, a direção de Deus. Depois disso, a bênção de Deus o acompanhou de forma poderosa. Desafiamos você a começar o processo hoje de entregar a sua família a Deus, em seu coração e em suas ações. Deus abençoa e usa o que é colocado em suas mãos. O outro subtítulo que entramos hoje é para gerações futuras. Estamos muito entusiasmados com as implicações desse capítulo, porque o nosso pai quebrou correntes. Ele optou por não seguir os passos do seu pai, o avô, que desperdiçaram anos de suas vidas com alcoolismo, imoralidade e rebelião contra Deus. Ao invés disso, nosso pai entregou sua vida a Jesus Cristo, perdoou seu pai por toda a dor que tinha lhe causado e depois permitiu que a palavra de Deus lhe ensinasse a ser um marido e um pai piedoso. Ele se casou com uma mulher maravilhosa e piedosa e dedicou a cada um de nós como filhos ao Senhor. Devido a isso, nós crescemos em um lar forte e cheio de amor, vivendo nas recompensas e bênçãos concedidas ao homem piedoso e íntegro, Salmo 112. Nós não víamos nosso pai dando passos em falso, olhando pornografia, mas sim de joelhos, intercedendo em nome de sua família e filhos. Estamos muito gratos pela graça de Deus e pela verdade terem entrado no coração de nosso pai e por ele ter reagido com fé, coragem e obediência. Isso faz uma diferença enorme para os 3 filhos e 15 netos dele agora. Como um homem que quebra correntes, você também pode transformar a página do calendário de ontem para hoje, baseando-se no que foi valioso e piedoso no seu passado, e descartando o que desordenou a sua vida com pecado. Depois disso, para optar por ser um homem misericordioso, você terá que tomar algumas decisões difíceis e deliberadas. Primeira, onde o pecado se infiltrou em sua vida, arrependa-se. Segunda, onde a amargura se enraizou em seu coração, perdoe. Terceira, onde mentiras foram ditas, busque a verdade. Quarta, onde as tradições têm precedência, recomece. Quinta, onde os problemas têm tentado lhe roubar e caluniar, ore. E por último, sexta, onde os obstáculos se acumulam, dedique e entregue sua família a Deus. Esses são os princípios contínuos que vão provar a diferença entre concordar com uma decisão e tornar-se um homem de decisão. Deus quer que você o busque e o encontre para conhecê-lo e amá-lo. Sua intenção desde o início sempre foi de te usar para a sua glória. E não há nada maior, mais completo ou mais importante do que viver com esse objetivo em sua mente. É por isso que é tão importante se livrar de qualquer peso, fardo ou de quaisquer correntes que impeçam você e sua família de viver potencialmente para a glória de Deus. Ele pode quebrar qualquer cadeia de seu passado e lhe conceder a inspiração de um legado de fidelidade para gerações futuras. Então, é hora de seguir em frente a fim de crescer na fé e força, de resgatar o terreno perdido e de formar um bloqueio, uma proteção de bênção para gerações futuras. Vamos recomeçar de onde estamos, e ir em frente o mais rápido possível. Do coração de Deus à nossa realidade. Pela sua graça, podemos nos tornar homens fiéis de decisão. Versículo para memorizar. João 8, 31, 32. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E temos o desafio do final desse capítulo, desafio de coragem. Consagrar sua família orando e entregando-a a Deus. Hoje eu deixo esse áudio para a meditação de todos. E deixo um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém.